Goiânia, 5 horas. Comunicando ZYF 690, onda tropical, 4.985 kHz, 60 metros. ZYE 440, onda curta, 11.815 kHz, 25 metros. ZYH 753, onda média, 50 kW, 1.270 kHz. Rádio Brasil Central AM. Estúdios instalados na Avenida Costa e Silva, esquina com Dom Abel, Jardim Bela Vista, Goiânia, Goiás. Alô, amigos, alô, senhoras e senhores, alô, família sertaneja do meu Brasil, carinhosamente bom dia. Nós estamos juntos na Brasil Central de Goiânia para a apresentação deste programa das manhãzinhas da Brasil Central, chamado Brasil Sertanejo. Brasil Sertanejo é o seu programa diário na Brasil Central, povão. E você, nosso ouvinte, eu sou Jason Abrão e eu vim apresentar este programa na sua companhia até às 6h30 da manhã. E na aberturinha do programa eu já vou cumprimentando essa moçada que nos ajuda a fazer o programa todos os dias, todas as manhãzinhas e madrugadinhas da Brasil Central. A seleção musical do programa é de Fernando Kozak. A produção, a montagem, a edição é de Vitor Roberto. Trabalhos técnicos de Ricardo Souza, que vai comigo até às 6h30, povão. Pois bem, nós já vamos botando moda na conversa, porque o povão levanta cedo querendo assuntar moda, querendo assuntar a hora certa, e tudo isso você vai ter no Brasil Sertanejo, né? Então, muito obrigado pelo carinho antecipado da sua presença. Eu quero trazer o Tunico e Tinoco para poder abrir com chave de ouro o nosso programa e dedicar para você uma moda dançante, singelinha, bonita demais da conta, moreninha linda. Meu coração tá pisado como a flor que murcha e cai, pisado pelo desprezo do amor quando desfaz, deixando a triste lembrança, adeus para nunca mais. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. O amor nascer sozinho não é preciso plantar, a paixão nascer no peito, partida de noia. Você nasceu para outro, eu nasci pra te amar. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Thank you.

Você está na companhia do Jason Madrão na Brasil Central de Goiânia, apresentando o programa das manhãzinhas, nosso Brasil Sertanejo, até às 6:30, com muita moda, muita alegria sertaneja para você. Presença garantida em todas as boas programações sertanejas do Brasil. Matão e Monteiro. Terreiro pra essa mulher, vou lhe dar a vida se ela quiser. Quero ser prazer na hora de amar, quero ser o pranto se ela chorar. Vou ser o motivo da sua ilusão, eu vou ser carinho, eu vou ser paixão. Vou ser o consolo da sua tristeza, quero ser a vida do seu coração. Não quero, não devo, não posso ficar sem ela, sei que vou sofrer. Será essa mulher querida, amante e amiga desse meu viver. Pagar o preço que a vida cobrar para conservar esse amor verdade. Se a felicidade é apenas momentos, quero ser momentos de felicidade. Se acaso a sorte vir nos separar, vão ficar as marcas do amor esculpida. Morrerás por mim aonde estiver, morrerei por ti o resto da vida. Não quero, não devo, não posso ficar sem ela, sei que vou sofrer. Será essa mulher querida, amante e amiga desse meu viver. Matão e Monteiro é uma poesia do Geraldo Mariano. Daqui a pouco, gente, nós vamos nos encontrar nos trieiros, nos caminhos do Brasil sertanejo, povão. a emoção do som do sertão. Jazão Abrão. Eu tô de volta e eu vou retornando ao seu rádio, Brasil, com as coisas mais bonitas desse mundão sertanejo, mundo caboclo do nosso Brasil. Tá aí um modão de qualidade no seu rádio, povão. Também me vejo por dentro como uma luz se apagando. Hoje aqui com as paredes fico horas conversando. Falo de um amor perdido com os olhos marejando. A saudade aperta mais quando a noite vem chegando. Pego no sono um pouquinho, como me alegro sonhando. Mas é só o travesseiro que sempre acordo beijando. Com a cruz dessa paixão já estou cambaleando. É a carga mais pesada que a vida está me dando. A saudade aperta mais quando a noite vem chegando. No rádio ainda toca vez em quando. No vídeo temidamente vejo tudo reprisando. A maior felicidade era a gente se amando. Já fomos no céu do amor, duas estrelas brilhando. A saudade aperta mais quando a noite vem chegando. Dá impressão que é por nós, amor, que a lua está minguando. É mentira, é a solidão que está me alucinando. Esse amor devagarinho vai acabar me matando. Na trincheira do abandono, pela paz estou lutando. A saudade aperta mais quando a noite vem chegando. A emoção do som do sertão. Quem gosta de moda boa, gosta do Brasil sertanejo que tá de volta, gente. Passei fome, passei sede, mas adoro meu torrão. Aguentei a seca forte de fazer trincar o chão. Já vi boi morrer gemendo, com a língua seca lambendo o fundo do ribeirão. O Nordeste, a seca brava, era um deus dos acusa. Nordeste no pão de raça, come o pão que o diabo amassa, mas o Nordeste não muda. Fogo onde batia queimava, o cerrado virou lenha, nenhuma folha restava. Os bichos que ia morrendo no chão quente esturricava. Onde eu pescava de anzol, vi peixe morrer no sol, no barro que ressecava. Nordeste, a seca brava, era um deus nos acusa. Nordestino, bom de raça, come o pão que o diabo amassa, mas o Nordeste não muda. Embaixo de um céu de bronze, em cima de um chão queimado, joguei meu plantio na terra, não nasceu, ficou torrado. Passei no fio da navalha, aguentei tudo calado. Mas aqui estou em pé e ainda tenho fé de ver meu sertão molhado. No Nordeste, a seca brava era um deus nos acuda. Nordestino, bom de raça, come o pão que o diabo amassa, mas o Nordeste não muda. Tivemos aí o Tião do Carro. Tião do Carro e Pagodinho abriu o bloco para nós, e daqui a pouco eu volto trazendo um cantador do Mato Grosso para poder enfeitar esse programa no seu rádio, né, no seu coração, daqui a pouquinho, gente amada do meu Brasil. Rádio Brasil Central. A emoção do som do sertão. Jason Abrão, lá, lá, lá, lá, lá, lá. O Brasil sertanejo, quanto mais se ouve, mais se gosta, né? Porque aqui nós temos o hábito de rodar muita moda e rodar a moda sertaneja que você gosta, né? Aliás, se tocar na sua alma, no seu coração, toca na Brasil Central. Sempre é assim. Almir Sater, representando o Estadão do Mato Grosso. Ando devagar porque já tive pressa e levo este sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida

de ser amado. Todo mundo tem desejo, desejar não é pecado. Te encontrei no meu caminho, ficou tudo iluminado. Feito uma estrela no céu, meu caminho iluminou. Eu que andava tão sozinho, hoje tenho um grande amor. Clareou, clareou a minha vida, clareou, clareou, clareou. Clareou, clareou, clareou, a minha vida clareou. Todo mundo tem um sonho, ninguém paga pra sonhar. O amor nasceu pra todos, é preciso encontrar. E quem chora pelos cantos, não tem tempo pra amar. Não tem tampa sem panela e nem fogo sem calor. Te encontrei cheia de braço. Clareou, clareou, clareou a minha vida, clareou, clareou, clareou a minha vida, clareou, clareou, clareou a minha vida, clareou, clareou, clareou a minha vida, clareou. Nós tivemos aí o Ataíde Alexandre e o Belmonte e Amaraí. A emoção do som do sertão. Jason Abrão. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. O mundo caboclo tá de volta ao seu rádio, nas modas mais bonitas, mais singelinhas, como a alma desse povo do sertão, do meu Brasil. Eu, por falar no sertão, gente, eu quero mandar um forte abraço aos trabalhadores do campo, né? Moçada, o trabalhador, a trabalhadora do campo, tá aí acompanhando o nosso programa. Muito obrigado, viu? Que Deusão abençoe toda a familhinha desse povo sertanejo que tá acompanhando o nosso programa. Vamos nós tocando moda, né? Moda sertaneja de verdade, moda sertaneja de qualidade para você. Nós vamos trazer agora, nessa sequência do programa, trazer o Avaré e o Jataí. Avaré e Jataí cantando bonito para nós. Cada vez mais se espalhando, é no pico da vergonha que a danada tá chegando. A munição da paciência devagar tá se esgotando. O irmão morre na luta enquanto os filhos da pátria estão pouco se lixando. Nosso país tão bonito, repleto de gente honesta, está sendo corroído pela parte que não presta. A pergunta está no ar enquanto o povo protesta. Até que não vem resposta, tem gente comendo grama pra turma fazer a festa.

Senhor, não deixa acabar assim de repente. Por tudo que há de mais puro, eu digo a verdade. Eu amo com todas as forças que tem a alma de pura bondade. Sem ela, sei que vou morrer de tanta saudade. Senhor, não deixa acabar assim de repente. Por tudo que há de mais puro, eu digo a verdade. Eu amo com todas as forças que tem a alma de pura bondade. Sem ela, sei que vou morrer de tanta saudade. Sem ela, sei que vou morrer de tanta saudade. Gente amada, gente querida de todo o Brasil, nós estamos encerrando o Brasil Sertanejo de hoje, né? Porque é nosso propósito voltar com você amanhã às 5 da matina, querendo Deus do céu, né? Se Papai do Céu permitir, nós vamos nos encontrar às 5 da matina amanhã. Agora você fica com Antônio Pereira e a RBC Agro e até lá ou até de repente, Brasil. Música.